Coquei e pus militar. A hipocrisia e ignorância que habita nesse lugar. Me master drop is star. Coquei e pus militar. Marihuana main main. Se brisou, grande a star. Movido a canabinoide, cuidado com os lodes na Gambelândia. Aqui é RS, poa, é Brasilândia. Não é Disneylândia, mas curta massa da Tailândia. Fruitation, pesado já chego de louco que é minha tribulation. Então, passa esse bong pra geral ficar a pampa. Não vale passar mal, vomitar como da planta. Então não desanda, marihuana me encanta. Erva santa, deixa eu dar um tapa em gramas, eu quero encanto. Encontrei Dr. Hoff, uma e Alice. E ela cheia das tatu, bem louca, cheia de piercing. E eu momento Fritz, como sempre de louco na rua bebendo um kit. Pras mina gata, isso é um convite. Aqui é Poa City, sem limite. Nas bases do peruca beat. Nas bases do peruca beat. Se tu não conhece a lei do doente, que bola sente. Pega o bong, dá uma bongada, balança o cesto, dá uma baforada. Enche o pulmão, viaja no teto, só não cai igual bebum de boteco. Isso não é água de coco, mas passou, ficou louco, chamei a Mari, já colou a Ju, já liguei pra Ana. Hoje o amor foi tão quente que chegou a quebrar a cama. O Gabi é louco pela escama, já me enquadrou, já procurou, não encontrou, me espancou, torturou, mandou vazar, então vou largar, não quero mais esse merda encontrar. Olha o kit, vamos beber, que hoje tem beira pra todo mundo, é. Só um grande cristal, deixou a mente slow, vagabundo, é. Injetou heroína, tua vestina se deixou bipolar. Cheia de marca no braço, teu corpo não aguenta mais, te deu overdose. Isso tudo é porque você passou da dose, virou um zumbi na hipnose. Se pai eu tô meio loucão, tomando chá de coco, melo com um duende do dedo amarelo. E a medusa tava sempre ali, olhando tudo acontecer. Você nunca olhava pra ela, mas ela não tirava o olhar de você. Não tô entendendo mais nada, eu acho que eu tô perdido. Mas antes de entrar nesse beco, eu vi uma placa, pare. Então pare e pense um pouco, nada disso varela mais que sua vida. Você acabou de entrar no perbeco da pior droga que não tem saída. Não, que não tem saída. Não, que não tem saída. Não, que não tem saída. Sai, sai. Master drop is star. Cocaine pus militar. A hipocrisia e ignorância que habita nesse lugar. Master drop is star. Cocaine pus militar. Marihuana main main. Se brisou, grande a star. Master drop is star.